Charles Darwin. O ser que melhor se adapta à mudança. Um programa de Santiago Sá. Thank you. Charles Darwin nasceu em 1809 em Shrewsbury, no condado de Shropshire, Inglaterra, na casa da sua família, da Mount. Ele foi o quinto de seis filhos do rico médico e financeiro Robert Darwin e Susanna Darwin, cujo nome de solteira era Wedgwood. Com 8 anos, Charles perdeu a mãe. A partir de setembro de 1818, juntou-se ao irmão mais velho, Erasmus, para frequentar a vizinha escola anglicana de Shrewsbury como interno. Passou o verão de 1825 como médico aprendiz, ajudando o seu pai a tratar os pobres de Shropshire, antes de ir para a conceituada Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo, com o seu irmão Erasmus, em outubro do mesmo ano. Darwin achou as aulas enfadonhas e a cirurgia angustiante, negligenciando os estudos. Ele aprendeu taxidermia em cerca de 40 sessões diárias de uma hora com John Edmund Stone, um escravo negro libertado que acompanhou Charles Waterton na floresta tropical da América do Sul. No segundo ano da universidade, foi membro da Plinian Society, um grupo de estudantes de História Natural que organizava debates nos quais estudantes democratas radicais com visões materialistas desafiavam conceitos religiosos ortodoxos da ciência. Edimburgo atraiu dissidentes ingleses que foram impedidos de se formar nas universidades anglicanas de Oxford e Cambridge. E, nas sociedades estudantis, Darwin ouviu pensadores negarem o desenho divino da anatomia humana e argumentarem que os animais partilhavam as faculdades mentais humanas. Uma palestra sobre a mente como produto de um cérebro material foi oficialmente censurada, pois tal perspectiva era considerada subversiva nas décadas conservadoras após a Revolução Francesa. Darwin testemunhou o ónus social de defender ideias que se desviavam das normas aceites. Enquanto reunia lesmas e canetas do mar em praias próximas, foi acompanhado por Robert Edmond Grant, um evolucionista radical e discípulo do biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck. Um especialista em esponjas, Grant tornou-se o mentor de Darwin, elucidando-o sobre o crescimento e os relacionamentos de invertebrados marinhos primitivos, os quais Grant acreditava serem a chave para desvendar os mistérios da origem de criaturas mais complexas. Thank you. A negligência com os estudos de medicina irritou o seu pai, que o enviou para o Christ's College em Cambridge, em janeiro de 1828, para estudar para um diploma de bacharel em artes, como o primeiro passo para se tornar um pároco anglicano. Darwin não estava qualificado para os exames de admissão em Cambridge e foi obrigado a ingressar no curso de graduação comum. Durante os primeiros meses de matrícula de Darwin no Christ's College, William Darwin Fox, seu primo de segundo grau, também estudante na instituição, impressionou-o com a sua coleção de borboletas, introduzindo-o na entomologia. Permaneceu em Cambridge até junho de 1831. Planeou visitar a ilha de Tenerife com alguns colegas de classe, após a formatura, para estudar História Natural nos Trópicos. Preparando-se para a viagem, juntou-se ao curso de Geologia de Adam Sedgwick e, a 4 de agosto, viajou com ele para passar 15 dias registando camadas de rocha e sedimentos no País de Gales. Thank you. Em dezembro de 1831, com financiamento do pai, Charles Darwin integrou a tripulação do navio HMS Beagle, sob o comando de Robert Fitzroy, numa expedição para mapear o litoral da América do Sul. A viagem durou quase 5 anos. Passou a maior parte do tempo em terra, investigando geologia e fazendo coleções de história natural, enquanto outros cientistas do HMS Beagle pesquisavam e mapeavam as costas. Manteve notas cuidadosas das suas observações e especulações teóricas e, em intervalos, durante a viagem, os espécimes recolhidos foram enviados para Cambridge, acompanhados com cartas, incluindo, para a família, uma cópia do seu diário. Tinha alguma experiência em geologia, captura de besouros e dissecação de invertebrados marinhos, mas em todas as outras áreas era ainda pouco experiente e habilmente coligia espécimes para avaliação de especialistas. Apesar de sofrer muito com enjoo no mar, Darwin escreveu apontamentos abundantes enquanto estava a bordo. A maioria das suas notas de zoologia são sobre invertebrados marinhos. Depois de passarem pelo Brasil, na Terra do Fogo, ele conheceu selvagens miseráveis e degradados, tão diferentes quanto os animais selvagens dos domesticados. Estava convencido de que, apesar da diversidade, todos os humanos estavam interrelacionados com uma origem comum e a qual tinha um potencial de melhoria em direção à civilização. Ao contrário dos seus amigos cientistas, pensava que não havia uma lacuna intransponível entre humanos e animais. Com uma rota passando pelo Tahiti, Nova Zelândia e Austrália, a 2 de outubro de 1836, o Beagle ancorou em Falmouth, na Cornualha. Darwin fez a longa viagem de carruagem até Shrewsbury, para sua casa, e ver os parentes. Depois partiu para Cambridge, para ver o seu amigo professor de botânica John Stevens Henslow, que o aconselhou a encontrar naturalistas disponíveis para catalogar as suas coleções de animais e se dedicarem aos espécimes botânicos. O pai de Darwin disponibilizou investimentos, permitindo que o filho fosse um cientista independente e este, entusiasmado, percorreu as instituições de Londres com o seu espólio, indagando por especialistas para descrever as coleções, recebendo elogios pelo seu trabalho. Devido à coleta de história natural ser incentivada em todo o Império Britânico, os zoólogos, na época, estavam atafolhados de trabalho, havendo o perigo de os espécimes serem armazenados. Com uma quantia anual de 400 libras do pai, Darwin estabeleceu-se entre a nobreza urbana como um cavalheiro geólogo. Fez amizade com o geólogo Charles Lyell e tornou-se membro da Sociedade Geológica em 1837. Publicou o seu diário com o título Journal of Researches into the Geology and Natural History of the Various Countries Visited by H.M.S. Beagle, em 1839. Com uma bolsa de 1000 libras do tesouro, empregou os melhores especialistas e publicou as descrições dos seus espécimes em Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, entre 1838 e 1843.

Em março de 1837, Darwin especulava no seu caderno vermelho sobre a possibilidade de que uma espécie se transforme noutra para explicar a distribuição geográfica de espécies vivas e extintas. Esboçou depois a hipótese de uma descendência ramificada e, subsequentemente, uma ramificação genealógica de uma única árvore evolutiva, na qual, segundo ele, é absurdo falar de um animal como sendo superior a outro, discordando assim da ideia de Lamarck de linhagens independentes progredindo para formas superiores. A partir dos 20 anos, Darwin manifestou sintomas físicos debilitantes, principalmente vómitos crónicos, dor abdominal e problemas gastrointestinais. Ao longo da vida desenvolveu outros sintomas, aparentemente não relacionados, incluindo eczemas, furúnculos, fraqueza, vertigem, espasmos, palpitações cardíacas e dores nas articulações. A pressão repercutiu-se particularmente na sua saúde. Durante períodos de tensão, como ter de comparecer a reuniões ou fazer visitas sociais, estas manifestações agravavam-se, causando períodos de incapacidade. Em 1839, casou com a sua prima Emma Wedgwood. Na união nasceram 10 filhos, 7 dos quais sobreviveram. Em 1842, mudou-se para Down, pois a sua debilitada saúde exigia que fosse morar no campo. Acompanhando os progressos científicos da sua época e depois de muitos cadernos com notas e afinações teóricas, em 1859 publicou por fim On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, obra que, entre outros aspectos, admite que os indivíduos menos adaptados ao ambiente têm menos probabilidade de sobreviver e menos probabilidade de se reproduzir. Os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais probabilidade de sobreviver, mais probabilidade de se reproduzir e deixar as suas características hereditárias para as gerações futuras, produzindo assim um processo de seleção natural. Este processo lento resulta em mudanças nas populações para se adaptarem aos seus ambientes e, por fim, essas variações acumulam-se ao longo do tempo para formar novas espécies. Defende uma descendência comum, incluindo evidências de homologias entre humanos e outros mamíferos. Os indivíduos que possuem características que contribuem para a sua sobrevivência viverão até à idade de reprodução. Ao se reproduzirem, têm grande possibilidade de transmitir à sua prole as variações que favorecem a sobrevivência. Cada novo indivíduo sofre uma modificação aleatória no processo de formação do organismo. Se essa alteração acidental favorecer a sobrevivência do indivíduo, ele chegará à idade de reprodução com a hipótese de a transmitir a parte da sua prole. A repetição do mecanismo de hereditariedade e adaptação ao ambiente no decorrer de várias gerações leva a mudanças graduais num grupo de indivíduos da mesma espécie, até que este, ao ficar muito diferente da proveniência, origina uma nova espécie. Embora a doença de Darwin o tenha mantido longe dos debates públicos subsequentes, examinou avidamente as opiniões e polémicas surgidas, comentando os textos publicados na imprensa, recensões, artigos, sátiras e caricaturas, correspondendo-se com colegas de todo o mundo. O livro não discutiu explicitamente as origens humanas, mas incluiu uma série de ideias sobre a ancestralidade animal dos humanos, a partir das quais uma inferência poderia ser feita. A origem das espécies foi traduzida para muitas línguas, reformulado em 6 edições, tornando-se um texto científico básico, atraindo a atenção de todas as áreas da sociedade. Enquanto estava doente em 1862, Darwin começou a deixar crescer a barba e, quando reapareceu em público em 1866, apareceram caricaturas assemelhando-o a um macaco. Com The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, publicada em 1871, Darwin apresentou evidências de que os humanos são animais, mostrando a continuidade dos atributos físicos e mentais, apresentando a seleção sexual para explicar certas características animais, como a plumagem do pavão, bem como a evolução humana da cultura, as diferenças entre os sexos e a classificação racial física e cultural, enfatizando que todos os humanos são uma só espécie que partilham um antepassado comum recente com os grandes macacos africanos, havendo características anatómicas comuns entre uns e outros. Embora se opusesse à escravatura e propusesse que havia um antepassado comum para a espécie, também defendia uma hierarquia de raças, com os brancos no topo. The Expression of the Emotions in Men and Animals, editada em 1872, analisa a evolução da psique humana, estabelecendo uma continuidade das emoções e expressão das mesmas com o comportamento dos animais. Apresenta os seres humanos como portadores de características que são extensões daquelas encontradas em animais e descreve estes últimos como sendo sofisticados, capazes de previsão, memória, razão, imaginação, amor, ciúme, admiração, curiosidade, atenção, linguagem inarticulada e com sentido estético. Thank you. Darwin ficou impressionado com a aceitação geral das suas convicções, sem haver grande escândalo. Morreu antes que as doenças que o afligiam fossem descritas e estudadas. Os cientistas e médicos da sua época não o puderam ajudar e as opiniões divergem sobre as causas. Em 1882 foi-lhe diagnosticada angina de peito e terá sido uma doença arterial coronária a causa da sua morte em Downe, na Inglaterra, em 1882, aos 73 anos. O seu contributo para o estudo da natureza e do ser humano foi desenvolvido posteriormente, originando outras orientações do conhecimento, como, por exemplo, a etologia e a etologia humana. Este programa teve locução de Lara Regueira e João Soares Santos. Realização de Santiago Sá.